Salvador. Watch, bom dia. 3170 oração estabilizado, final da LS X-Ray down 0. São 3170, ajuste altímetro no 0 no meio, atualizado pouso, pista no 0, vento. 180 graus, 089, informe pista molhada. Sim, São 3170, chove no momento? Chuva leve sobre o campo. Ok, sim, 3170. Salvador, Valente, passarei 2-2. Passarei 2-2, o ajuste no 0 no meio, aguardo pista livre. Guardado, 2-2. São 3170, salas 1-1, entrada à direita, prossegue Alfa Juliette, posição 1-1 na parte 1. Alfa Juliette, posição 1-1, São 3170. Passarei 2-2-2, já pode ir com o campo. Passarei 2-2-2, já visual com o Salvador. Autorizado curso, pista no 0, vento no 80 graus, no 3 graus, já forma pista molhada. Tem a chave no momento, hein, Salvador? Sim, no chuva leve, sobre o campo. Como é que eu vi o passeio 2-2-2? Chuva leve, sobre o campo. Excelente. 2222, sala 15, libera direita, prossegue alfa, quilo, parte 3, posição 1 ali, observado, fica atento ao sinalizador. Alfa, quilo, parte 3, confirma a posição? Possível 1 no Lima. Lima, o 2222. Salvador, boa noite, 3520, tá 1 milha de previsão. Tá Tom 3520, ajuste altímetro na 096, autorizado pouso, pista na 0, vento 200 graus 059, informo pista molhada. Livre pouso, 90, tá 3520. Tom 3520, Sol 24, da direita, prossegue Alfa, reporte a Juliette. Direita Alfa, da Juliette, reporte a Alfa 3520. Tom 3520, endereço a Juliette, posição 09, parte 1. Juliette, pro 09, no pátio 1, tá 3, 5, 2, 0. Pouso 6908, estabilizado visual. Azul 6908, existe altímetro no 096, autorizado pouso, pista no 0, vento. 180 graus, 089, então pista molhada. Autorizado pouso, pista molhada, azul 6908. Salvador, bom dia, Luciané, Oscar Charlie Delta. Prossiga. Estacionado no portão da F7, autorização de reboque até o pátio 3, posição 2 Lima. Autorizado o reboque até o ingresso no pátio 3, eu posso estar em ingresso no pátio 3. Azul 6908, Salas 31, Oliveira direita, prossegue Alfa, Kilo, Pátio 3, catetor finalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, Azul 6908. 192, autorizado a Recife, aerovia 317-370, saída Puca, transição Caju, curva esquerda, pós-decolagem. Transponder 5436, controle Salvador 120-80. Salvador, CTRJ, para ingresso de mais 3. 6-0, ingresso parte 3, a parte alterna. Cidade Santo Antártico, Gol 1992. Luna 592, existe no 06, reporte de algum campo. 06, campo, Luna 592. Fala 592, pelo zero pouso, pichão a zero, vento, noite, zero grau, 139, no papo e sem molhada. Sim, voo 592, de pouso. Então, o 1592, salvo a 43 do zero direita, prossegue Alfa, reposto no taxi de leite. Do 1192, autorizado táxi, a parte 1, táxi Índia, repousando pronto, ponto espera, pista no zero, com ajuste altímetro no 016. Salvador, você é especializado. Prossiga. É para informação, estamos aqui parados na Transmédia. Parte 3 a 4 Romeu, 3 Romeu. A princípio tinha informado a posição de estacionamento a 2 Lima, só que está ocupado pelo Azul. A gente está tentando contato com o pessoal de parte para ver a definição aí, ok? Sim. Gol 1192, decolar os 4 últimos contra o Salvador.